224, solo 06, livrar à direita. Obrigado. Táxi via Alfa e Juliette para remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 224. Solo Salvador, boa noite, seu câmbio 88, está pronto para chegar de estacionamento no 03. No portão 3 tem autorizado pushback acionamento 358 e para o táxi, chame torre frequência 118.62. Para o táxi 118.62, o táxi 118.62. 017. Chame Recife 251. Recife, agora já. Boa. Salvador, boa noite, eu tô 3258, tá pronto pro táxi, com 105 a bordo, tá com 5 horas e 45, alterna João Pessoa. Tá livre o táxi à direita, chame o ponto de espera para a decolagem, tá 3858. Direito, vamos lá, ponto de espera pronto, tá 3858. Vou chamar a 313 no solo 09, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 04. Ao livrar, pela via Alfa e Juliette para o portão 04 do Xanero, 6303. 62, informação Alfa no 08, quando possível, com a autorização natal, nível 370. Cobrando 362, por gentileza, 118.62. 118.62. Torre Salvador, boa noite, autor 3662, informação Alfa no 08. 3662, boa noite, está autorizado para Natal, nível de voo 370, pela APA Zulu 10. decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa, transponder é 5137, o controle em 120.8, Cotege. Estado Natal, nível 370, via Presolo 10, decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Puka, Zipa, 5137 no transponder, 1208, controle, tá? 3662. 3662, correto, cotejamento, chame para o acionamento. Chamará para o acionamento nessa frequência, tá? 3662. Espera dar 1-0, pronto. 3858, autorizada a linha decolada 1-0, vento de 1-40 graus, 8 nós. A linha decolada 1-0, está 6747, é isso? Isso, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, 360, perdão, pela Apresolo 16 até Belo Horizonte, após direto Trivi. O decolada 10, curva direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 561 e o controle é 120.8, protege. Acabou de chegar, amigo, obrigado. Meia CBHC, depois Trip, decola curva direita, da El, Leda Bridge, transponder 5161, controle 1208. É 747, correto, chama para o acionamento na frequência da torre 18.6. Agora para o acionamento, 747. Agora 71, um minuto para a copa, aguarde. Decolou o Zulu 5, controle 120.8, boa noite. 08, boa noite, tá, 38. Salvador, boa noite, tá, 3858, na Momo Trot. 3858, controle, contato radar. Afirmativo, tá pronto, é cópia, 4071. Ativo, tá autorizado iniciar o pushback, o Kenegal no 0 no 7, o azul 4071. Está autorizado para Campinas, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decolada 10 com curva direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5147 e o controle em 120.8. Proteja. Gol 1076, controle, ajuste 1097, chegada Mari, desça para 2000. 17, Mari 2000, gol 1076. Controle 20.8, azul 4071. 4071, correto, chama para o acionamento, perdão, chama para o táxi, que negar 1017. 1017, chama na azul 4071. Estacionamento, portão 9, o bom 889. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 017. E deixa um ataque, o bom 889. No 604370 para Fortaleza, é isso? O voo no 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, pela APA Zulu 19. Decola na cabeceira 10, com curva esquerda, subida Malmo, transição frote e o transponder 5151. Perdão, transponder 5151, controle 120.8, corteja. Quatro correto, chame para o acionamento. Azul 4071 para o táxi, autonomia de 4h45, estamos com 87 a bordo, altera com fins, azul 4071. Autorizado o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Vira o ponto de espera na sua escuta, 4071. Direto ao Abucu. Direto ao oculta 3258. Salvador, tá 3305 pra Serena, passando 170, atingindo 160, restrito sim, da informação Bravo. Pelo 3305 é o controle Salvador, gira à esquerda, voo em Duna, desça para 2000, ajustado 1017 pro ILS. Direto Duna, para 2000, ajustado 1017 da 3305. Agora tá 10, pronto, 4071. O Azul 4071 está autorizado a linha decolada 10, vento é 140 graus com 8 nós. E decolada 10, Azul 4071. Salvador, Delta 3602, pronto para push estacionamento no 08. Cuidado com a equipe Sola, após o táxi do Gol à sua casa, está autorizado o push, chama para o táxi, Delta 3662. Ciente, autorizado após o Gol, Delta 3662. Livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o Gol 1889. Azul 4071, decolou os 3, perdão, os 2, 4, chame controle 19, 120.8, bom voo e boa noite. 128, até a próxima, boa noite, Azul 4071. Controle Salvador, boa noite, Azul 4208, a gente dá informação Alfa, região 160. É o 4208 ou 09? É o 4209. Positivo, 09. BOF 5000 com 1017 autorizado para chegar a BOF. BOF 5000 com 1017 chegada a BOF, Azul 4209. Good evening, control Azul 4071 passing 2700 climbing 360. Azul 4071, control, I rate a contact to fly direct to Leda after bridge, over. Direct to Leda after bridge, Azul 4071, thank you. 076, livre LS. Tenente, livre LS, informará estabilizado Golano 076. Fly direct to bridge. Bridge direct, Azul 4071, thank you. O Gol 889 decolou aos 27, controle 120, 28, boa noite. 208, um bom trabalho, 1889. Controle Salvador, boa noite, 1889. 1889, controle, meu radial, contato radar. Livre LS. Autorizado LS, presidente, 3305. Aguarde e troque para a frequência da torre 118.6 para o posto de acionamento, ok? Aguarde. Uno 076, aguarde pista ali, por favor. É, 076, aguardando. Azul 4, 071, can taxi central, frequency 125.1. You call 1251 and 2407, thank you, so long. So long. 30 graus com 8 nós. Liverpool, Zona 076. Toyota 3662, vai precisar manter a posição por mais 5 minutos. Sim, a gente mantém até a posição. O Web 6747 está autorizado, puxa acionamento no 5, chame para o táxi, o altímetro no 07. Iniciando o Web 6747. Passarei dos 224, aguardo o instante para a cota 350, Juazeiro. Localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186, 3305. 16, grato. Boa. Plano. Decola da A10, curva à esquerda, subida Momo, transição frote, transponder é 5165, o controle 120.8, cotejo. Autorizado 350, rápido Zulu, 19 até Bangu, após conforme o rota do plano. Decola da 10 com curva esquerda, Momo forte, 5165, 1208 ao controle, 2224. Os 224, correto o cotejamento, chame a torre em 18.6 para o push acionamento. 1886, certo? Salvador, 3305, final baixado e travado. Boa noite, 3305, avistado, aguarde pista livre, é o número 2 para o pouso. O trator à sua frente está a meia milha da cabeceira ainda. Aguardando 3305. 5, confirma. 1, 125, 1. 351, bom trabalho, 889. Boa. Salvador, boa noite, é o Schneider 6613, tem informação alfa, quando possível, autorização Guarulhos. Boa noite, aguarda instante cópia 360 Guarulhos, ou chame a 3613. Aguarda a cópia Schneider 6613. No 076, no solo aos 34, por gentileza libere à direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Vamos 076, diz aqui à direita na Alfa, prossegue por ela e aguarde antes da Juliette. Livre pouso na 10, o vento é 130 graus, 9 nós, o altímetro no 07. Autorizado pouso 1063. Sou em Salvador, TAN 3662, solicita retornar para a posição. Tá? Vou checar quando ela era a posição. Quanto tempo estimado para o retorno? De imediato, senhor. Não, mas pretende ficar parado quanto tempo? Realmente eu não posso precisar dessa informação, mas acredito que uns 30 minutos. Ok, gente, eu vou checar com a FLAER a melhor posição, ok? Ok, obrigado. Torre Web 6747, faz o táxi, 124.5,